Noite de prazer, uma consequência da paixão. Em 9 meses, o fruto e a satisfação. O milagre mais bonito é ver uma vida acontecer, é ver uma criança nascer. É tão pequena e indefesa, infelizmente na pobreza, mas com muito amor em sua criação. Isso nunca lhe faltou, meu anjo tão lindo e delicado, meu menino tão amado. Dos momentos mais difíceis, teu sorriso era quem iluminava as trevas. Todos os problemas acabavam quando te via, cheio de amor e com vontade de viver. Minha vida mudou tanto depois que te vi nascer. Você foi crescendo e amadurecendo, mas para mim ainda era um menino indefeso e cheio de medo. Mas se transformou, esqueceu de todo amor que te dei, nem se lembrou das noites acordadas, te velando ao pé da cama, dos dias que deixei tudo só pra ficar com você, pra te levar pra escola, ao hospital, ao parque, pra te fazer dormir. Ficava ali te olhando, mas não sabia o que estava por vir. Eu era tão feliz assim, porque tinha você, meu filho amado, perto de mim. Não sei, não sei o que será de mim. Você se foi, foi o seu fim. Conheceu o crime e se transformou, o que fez ao meu menino. Você está tão maligno, chega de madrugada, bem louco que quer me agredir. Meu filho, você não era assim, onde você arruma essas coisas que traz para a nossa casa? O que fica fazendo até a madrugada? Você me deixou muito preocupada, seu olhar está completamente diferente. Parece que um demônio te dominou totalmente. Outro dia apareceu por aqui uma menina, disse que estava grávida de um filho seu. Você sabia, para e pense, olha o que você me fez, olha o que você me faz. Agora é tarde, me fez sofrer demais. Nunca imaginei que ia te ver baleado ou atrás das grades. Meu menino, com atitudes tão covardes, não aguento mais. Meu coração estava fraco e já não bate mais. Me desculpe, meu filho, se eu não soube te criar. Saiba que eu te amei e pra sempre vou te amar. Não sei, não sei o que será de mim. Você se foi, foi o seu fim. E aí, mãe, o que você tá fazendo deitado aí no chão? Aí, me arruma um dinheiro aí, véi. Ô, tô falando com você. Quer que a gente se levantar? Ué, por que você tá gelada? Ô, mãe! Mãe, eu não acredito, não faz isso comigo. Sozinho eu não consigo, perdoa esse teu filho. Eu prometo que se você não for, eu mudarei e serei o doutor que você tanto sonhou. Você morreu chorando, será que foi por mim? Vejo tuas lágrimas que nem chegaram a cair. A culpa é minha, era eu quem deveria estar aí. Como te fiz sofrer, e agora que vim perceber o mal que fiz a você. Memórias do passado, eu era tão amado, mas só via o meu lado. Sou um filho tão ingrato que nem merecia ter você do meu lado. Te prometo um enterro mais bonito. Eu serei um bom filho, ore por mim, torça por mim. Sei que é tarde demais, mas nunca é tarde pra voltar atrás. Tô empenhado na solidão, um órfão assassino paga pelos seus pecados em busca, mãe, do seu perdão. Não sei.